quem me perdoa, é quem me coroa, e foi quem deu a vida por mim. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e nunca me esquecerei. Quem me retinge, é quem me traz.